Ahá, ahá, ahá, ahá, ahá, ahá, yeah. Ei, eu falei, tu não quis escutar. Você gritou e eu não quis ouvir. Eu tentei te explicar, tu tentou me mostrar. Nós deu ruim, agora eu quero que se foda. Eu falei, tu não quis escutar. É, você gritou e eu não quis ouvir. Eu tentei te explicar, tu tentou me mostrar. Nós deu ruim, agora eu quero que se foda. E hoje eu não apareço, não me fale em recomeço. Porque eu quero é que se foda. Não falo que eu já sei, linda, desculpa, eu despliego. Porque eu quero é que se foda. E os olhos não se encontram mais. Nossos sonhos foram como folha seca em vendavais. É, talvez tarde demais, é, eu sei. Talvez tarde demais, é, sejamos racionais. Eu tô com um copo cheio, é madrugada. Já não quero mais pensar em nada. Porque eu volto a lembrar dela pelada. Volto a lembrar dela pelada. Ei, eu falei, tu não quis escutar. Você gritou e eu não quis ouvir. Eu tentei te explicar, tu tentou me mostrar. Nós deu ruim, agora eu quero que se foda. Eu falei, tu não quis escutar. É, você gritou e eu não quis ouvir. Eu tentei te explicar, tu tentou me mostrar. Nós deu ruim, agora eu quero que se foda. Nena, eu não queria compromisso. Não acreditava no meu papo de bandido. Ela sabe também, eu me sentia tão bem. Eu desejava muito isso, ela me deu um chá de xota e levou um chá de sumiço. Mina, não mete o louco comigo, seu corpo virou meu vício. Em meio a tantos conflitos, meu coração vadio, tá difícil de desapegar. Cê falava de amor infinito, queria ter filhos, pensava em se casar. Hoje eu sou um cachorro sozinho, jogado no meio do lixo, e tentando aí, me encontrar. É, me ligou pedindo pra eu voltar. Já falei que eu não posso ir. Minhas roupas eu não vou buscar. Você pode queimar. Já falei que se foda. Me ligou pedindo pra eu voltar. Já falei que eu não posso ir. Minhas roupas eu não vou buscar. Você pode queimar. Já falei que se foda. Pô, mina, então é isso, despiou, tá ligado? Despiei também, tá ligado? Segue tua neta, segue a minha. É isso lá, vai construir tua vida, vai legal, vai legal. Que se foda. Não, cara, não, não, não. Tô suave, cara. Me solta, garota, tô que suave. Que se foda. Despia, despia, despia. Que se foda.